48, chama agora o controle Salvador em 120-2928, chama o voo. 208, obrigado, bom dia, gente. Sir, Mike Street, Charlie, prossiga. Bom dia, eu vou fazer a sua para a nossa posição 14, na nota para a posição 7-4-1-4. Gente, vem a nota do pátio principal para o portão 07 do mesmo pátio, é isso? Autorizado, não tem escuta constante, chama a verba, não vou para o Samaic Street Charlie. Ok. 7-2-1-2-2-9. Departure, that's a negative. That's going to Charlie, Sunvo 1 departure, Sierra Alpha November Victor Oscar 1 departure, and the Donkler transition, Delta Oscar Kilo Lima Uniform transition. Okay, but the Sunvo 1 departure, Delta transition to departure. Thank you. doutor. Só que não recebi informação de... dar uma oportunidade. Do tráfego. Você utilizou o outro instalador no zero. E como ele lembra que eu fui subir, você não regressou a dor. Então você não recebeu a informação a dar uma oportunidade do tráfego. A transmissão foi comportada. Cadê agora você? A transmissão está interrompida. Foi cortada. sua alternativa, senhor? Revisão, táxi aprovado, faixa 3. Juliette e Alfa Delta Star pistando 0 como número 2, logo atrás do Boeing 737 da Argentina. Pode estar em coleção de 2281, correção. Chame o campo de colagem, parceiro do 2221. 30 decimal 8, com voo 308, isso vai. Bom dia, passarelo 3221, decolou. Só então aqui não consegue cumprir a sua escolha. 3221, Catarina, Nego Lega, fizeram na bomba, obrigado. like to suspend different one to time decimal one because the one to three decimal eight. Because it's one, two, three, decimal eight. Juliette chega de Alfa. Salvador com fim, nível 3-0 autorizado, via 3-0-2-0. O colégio será na pista no zero, minha boa será à direita, depois da água, o lume será o som real. Recortando 2-5, transponde o controle 2-0-8. Espaço, bloco de posicionamento na posição 0.